andrecedesmoral.com.br. Obrigado, e se apaixonou, e tu vai sentar toda hora, ai você te anda de uma vez. E se apaixonou, estourou, não tem jeito. Sou a Paty Trembar, rainha da foda. Dei pro queridão e viciei na hora. E olha que eu sou piranha, não me apego. Só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego. Só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego. Caralho, me apaixonei. Queridão, me apaixonei. Quero te dar toda hora. Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca. Me apaixonei. Quero te dar toda hora. Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca. E se apaixonou, e tu vai sentar, vai no chão, vai no chão. E de uma vez a minha piroca. E se apaixonou, tu vai sentar toda hora, sentar toda hora. Você te anda de uma vez a minha piroca. Tu vai pro sete. Ai, mas tu vai pro sete. E vai, tu vai pro sete. Tu vai pro sete. Anda de uma vez a minha piroca. Sua parte trembar. E o quê? E o quê? Tu deu por queridão. Me viciei na hora. E olha que eu sou piranha. Não me apego, só fui me comer gostoso que quebrou esse meu ego. A cabeça do papai, vai, vai, vai. Que quebrou delícia, esse meu ego. André Cedês, o moral de Bicoara. Me apaixonei, quero te dar toda hora. Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa boca. Me apaixonei, quero te dar toda hora. Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa boca. E tu vai sentar toda hora. E tu vai bucetear de uma vez. E se apaixonou, tu vai sentar toda hora. Tu vai bucetear, tu vai bucetear, tu. E até de uma vez. Tu vai bucetear de uma vez. Meu parceiro Lucas SP, tamo junto, irmão, tá ligado? Não tem jeito. E que não para, é um atrás da outra, sem tirar de dentro. Tirar de dentro. Hoje é domingo, era dia de prova. E colando.